Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Começando mais um Tosco Chanchada Podcast, aqui quem fala é o Zé Ferreira, também conhecido como Zé Ferreira. Estamos aqui hoje com o Alemão. Oi Zé, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui com o Vinícius. Hoje tem mulher também, Zé. Tem mulher, tem bastante mulher. Estamos aqui com o seu Nonô. Isso, agora a abertura engrenou, seu Nonô. Cala a boca que eu vou apresentar as mulheres, seu Nonô. Isso aí. Estamos aqui com três convidados, duas convidadas e um integrante do Tosco Chanchado que vem raramente. Vamos começar pela integrante Gabi Jaloto, seja bem-vinda de volta. Olá, estamos aqui para falar mal das pessoas. É isso aí, é isso aí, é isso aí. E agora as convidadas, a começar pela convidada já há mais tempo participando com a gente, Pandora. Oi, gente. Seja bem-vinda de volta. Faz o canto indígena de novo aí que eu gostei. E agora pela primeira vez aqui com a gente, nossa querida amiga, há muito tempo ouvinte do Tosco Chanchada, seja bem-vinda, Lidiane Bruno. Obrigada, e aí, bando puto, cabaço, saudade. Isso, olha a regressão. Parece que você tá trancado dentro de um banheiro, tá esquisito, meu. Pô, pior que eu tô aqui no banheiro, que a gente vai falar de ex. Ex é tudo bosta, né? Eu já tô no banheiro pra entrar no clima. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Ó a briga. Eu acho que é a primeira vez que o nosso programa tem um número equilibrado de homens e mulheres, né? Hoje, com um motivo muito justo, do que a gente vai falar, irmão? Exes. Qual é o plural de ex, é? Ex. Exes. Minhas ex. Minhas ex. Exes. Pra minha amiga, tudo que é ex é Exu, então são Exu. Todo ex é uma macumba que a gente exorciza da nossa vida. Meu Deus, gente. Nossa senhora, hein? Tá mal de ex. Tá longe esse. Pode basear na vida dela. Não, tadinha. É tipo isso, pegar, né? Eu fui convidada. Eu não vou falar mal dela, não. Nem do namorado. Vocês são brothers do meu ex, né? Isso é foda. Não, ninguém é brother de ninguém, não. Não. Terminou, a gente fica brother da mina, não. Velho. Nós vamos usar codinomes. O seu ex vai ser o Mr. J. Não, relaxa. Aqui só você tem esse problema. O meu ninguém conhece. É verdade. Sério? Imagina. O meu é o Zé, cara. Ele tá aqui do meu lado. É, foda-se. O seu Nonô que pegava o alemão e agora se largaram também, né, Zé? Não chupa? Não chupa, Zé. Você acha que o cara falou que não vai chupar sua rola? Ele é nojentinho? Não gosta, não engole. Ah, toma no cu. Filha da puta. Bom, hoje, pra variar, vai ser aquela mesma desgraceira. Essa aqui é a filha da puta, gente. Começou já? Não. Tá, tchau. Hoje, pra variar, vai ser uma desgraceira, né? Mas tudo isso depois dos e-mails. Vamos pra reta alimentação. Retroalimentação. Não! Retroalimentação. Retroalimentação. Começando agora mais uma retroalimentação do episódio de 15. Começando agora mais uma. Pane geral e o plantão tosco chanchado informativo está no ar. Pane geral nas máquinas. E agora diretamente com o nosso correspondente internacional, Palhaço, vem com mais informações para vocês. Olá, amiguinhos! Aqui é o repórter Palhaço. E queria avisar vocês que neste episódio não terá retroalimentação. A retroalimentação volta no próximo episódio. Porque deu pane nas máquinas, pane nos estúdios. E o Vinícius não sabe gravar pelo Skype, aquele cabaço. Ele fica toda bravinha, oi, oi, oi. Então a retroalimentação volta no próximo episódio. Até lá, e senta no colo do palhaço. Vamos para esse episódio. Está no ar mais um capítulo de Tosco Chanchada Podcast. Estrelando os top Patreons: Fábio Kiss, Sandro Felizardo, Diego Armin, Bruno Roselen, Rafael Molina, Christian Silva Vieira, Musta, Felipe Carneiro, Paulo Thiago Tucunaga, Leonardo Molina, Molina, só essa família de Molina aqui, e muitos outros. Tosco Chanchada começa agora! Ela foi o amor de minha vida, mas de todas ela foi a mais fingida. Seu desejo era luxo e riqueza, deixando seus amores na pobreza. Ela não presta, pobre mulher fingida, amor igual a ela. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos uma ou outra vez na vida, teve problemas com relacionamento, né? Alguns acabam melhores, de forma mais pacífica. De repente não deu mais, vamos cada um pro seu lado. Só que na maioria das vezes, a coisa termina com um problema, né? Mesmo quando acaba de forma pacífica, às vezes fica aquela situação um pouco constrangedora, né, cara? É, você não quer ver a pessoa, né, cara? É chato, não... né, cara? É chato. Então, assim, todo final de relacionamento é, de certo modo, um problema. Todo final de relacionamento é uma merda. Só que tem gente que não sabe lidar de forma madura com isso. Não, né? É. Esse que é o problema. E é sobre essas pessoas que nós vamos falar. Nós vamos falar, né, exatamente, da galera que, meu... Dá trabalho. Que perde o controle, né, da cara? Da galera ou das mulheres, você tá querendo dizer? Ah, lá, lá, lá, lá. Não, olha lá, ó, ó, cadê o milho? Opa, não, não falei isso, gente. Droga, esses microfones. É um problema. Esses microfones, eles captam o que eu penso, gente. Eu nunca vi um negócio desse. Os microfones são bons. Não, então, ó, uma situação constrangedora comum. Não sei se todo mundo já passou. São os amigos em comum. Ah, meu Deus. Sim, inferno. É um inferno. Normalmente você namora uma pessoa que é sua amiga, né? Ou um amigo te apresentou, sim, né? É, você, às vezes você leva essa pessoa para o seu círculo de amizades, né, meu? É. E não, aí? É porque quando vocês começam, vocês fazem parte do mesmo ciclo de amigos, aí vocês começam a namorar, e aí todos os seus próximos amigos, isso eu falando eu que namorei 5 anos, vão ser sempre amigos dele. Então assim, quando termina, é muito engraçado porque a galera acha, por exemplo, que eu, mulher, não vou ser madura a ponto de tipo, falar assim, olha, você tem que escolher a minha amizade ou a dele. Esses dias eu passei por isso, tem um ano e meio que a gente terminou, o meu amigo falou assim, você se incomoda de eu falar com o Mr. J? Mr. J. É porque quase saiu o Mr. Gay, mas eu deixei aqui. Não, aí, pode falar também. Aí, tipo, eu falei assim, não, velho, se tu é brother dele, eu me incomodaria, por exemplo, se ele falasse comigo com intenções secundárias. Tipo assim, pra tudo que a gente conversar, ele for levar pra ele, ficar fazendo intriguinha, isso me incomodaria. Mas ele ser meu amigo e ser amigo dele, eu acho que não faz a menor diferença, entendeu? Tipo, eu não tenho essas frescuras. Mas, por exemplo, minha família e amigos bem próximos que não gostavam dele, excluíram ele, cortaram todo o contato com ele. Mas não foi nada que eu solicitei, entendeu? Tipo, eles só falaram que é uma pessoa que não gosta e que não tinha por que conviver mais. Entendeu? Eu tenho uma raiva dessas minas maduras, meu. Ô, a gente chamou mina escandalosa. Gabi e Pandora. Conta suas histórias de escandalosa agora. Já passou alguma situação constrangedora com amigos em comum do seu... Assim, Gabi, mais nenhuma. Quase surpreenda-nos. Nenhuma. Você já teve problemas com relação a isso? Surpreenda-nos, é ótimo. Não, vamos pular, Gabi, disso. Vamos pular, Gabi. Vamos poupá-la disso aí. Não, cara, eu não tenho problema nenhum. Eu acho que é constrangedora com um amigo, eu nunca passei. Porque eu acho que todo mundo foi maduro o suficiente na época que terminamos. Tem que tomar muito cuidado com as palavras. Eu acho que o pessoal foi muito maduro, assim. E eu acho que eu tive o prazer de muitas pessoas que eu conheci por causa do namorado virar pra mim e falar assim, meu, você não é ex de ninguém, você é amiga nossa. Então, assim, com os amigos eu não tive. Eu tive alguns problemas em encontrar, em ficar um clima meio estranho, mas no começo eu evitava. Ah, que bonitinho. Todo mundo maduro, sinceramente, gente. Eu vou ser bem sincero, eu nunca tive esse problema, tá? Porque meu ciclo de amizade tem a faixa de 30 e o ciclo de namorado a faixa de 16. É, mas você pode encontrar a mãe de uma ex-namorada sua. A mãe sua. De uma ex-namorada, assim, que aí já é da minha idade, né? Você pode ser amigão do sogro também. E que também, geralmente, o sogro é da minha idade. Normalmente, eu não tenho esse problema, não, de ter amigos em comuns, porque as namoradas, geralmente, são 15 anos mais novas que os amigos, né? Porque, assim... É uma estratégia isso, né? É uma estratégia, é uma estratégia. A gente, que em Marília, mora numa cidade pequena. Então, é muito difícil evitar, né, cara? É, até porque não tem o que fazer. Vai todo mundo pro mesmo lugar sempre, né? Sempre. A gente tá sempre no mesmo lugar e tem o aniversário do fulano de tal. O cara vai deixar de chamar a sua ex-namorada, que também é amiga dele. É mancada, né, cara? A situação é constrangedora, mas é inevitável, né, meu? Eu tive alguns problemas assim. Eu acho que as outras pessoas lidavam melhor que isso do que eu e ele no começo, né? Hoje eu acho que tá de boa. Eu moro em Brasília e Brasília também é um ovo, né? É muito pequeno. Ah, é, né? E assim, a gente quase, tipo, nunca se encontrou depois do término e era uma parada que, tipo, eu ficava assim, porra, eu não quero encontrar. Mas assim, foi raras as vezes que a gente se encontrou, assim, e, tipo, não sei se é porque a gente namorou 5 anos, mas hoje eu percebo que nós éramos pessoas totalmente diferentes. Hoje em dia eu frequento outros lugares, ele frequenta outros também, e aí eu não tive esse problema também de encontrar. Encontrou, acho, algumas vezes no patins, que a gente andava de patins, mas também... Nossa, que gay! Que bicho! Cara, ainda bem que você terminou com esse cara, esse cara de patins. Por que não morreu um cara que anda de patins, cara? Eu ensinei ele andar, gente. É, você buscar... é mulher, tudo bem pra mulher andar de patins. Imagina o pai dela que orgulha, o cara chega, vem buscar sua filha. De patins. É, aquele patinho de dos anos 80. De quatro rodinhas, assim, não. Formato skate. Gente, Tilu patinadora. Ele aprendeu a patinar, desculpa a palavra, pra comer, né? Você largou desse fofo. Você largou de um partidão desse? E quando você namora colega de trabalho, velho? Tem que ser muito tonto, cara, pra se relacionar com colega de trabalho. Já casa logo, né? Eu sou a favor do onde se ganha o pão, não se come a carne. No máximo, você dá uma beliscadinha, mas comer não, gente. Só uma punhetinha, né? Comer o cu, foda. Não sei se é porque eu tô trabalhando numa empresa também que vai fazer 5 anos. E aí hoje em dia eu penso assim, você convive mais com essas pessoas do trabalho do que com a sua própria família e com seus próprios amigos. Então assim, eu observando as pessoas, enfim, eu acho que a chance de se envolver, o que acontece muito lá na empresa, é muito mais fácil também. Porque é uma convivência muito grande, entendeu? Você sabe, você interage mais. Mas não dá pra fugir. Você tem que pedir demissão, né? Gente, o problema não é você namorar alguém da empresa. Estamos falando aqui que merda que é quando você termina o namoro. Ah, só que você fica com a pessoa na sala do lado. É horrível, e o cara tá jogando indireto, né? O cara fica naquele MSN da empresa. Sei lá, o cara manda um memorando lá com indireto. Olha quando você depende da pessoa, sei lá, vocês são, tipo, colegas de equipe, sabe? Tipo, vocês trabalham numa agência de publicidade, um é mídia, o outro é criação. Ó, que legal. Um é o design, o outro é o programador. Não tem muito o que fazer, né, cara? O cara começa a fazer só desgraça. É claro que o que dá o cu é o designer, o que come é o programador, né? Normal. Não é design de interiores, né? Mas queria ser. Sabe uma coisa que eu acho foda? Quando termina o relacionamento e uma das pessoas fica arranjando motivo pra se encontrar, velho. Isso é foda. Mesmo as pessoas tendo concordado com o término, essas coisas, a pessoa fica achando motivo, assim, motivo pra se encontrar? O cara muda o caminho dele, passa de carro na frente da cara da pessoa. Não, tá claro. Certo que eu moro na Zona Sul, mas hoje eu resolvi voltar pra casa pela Zona Leste. Você acha que não tem uns doidos que fica perseguindo? Não, preciso ver o que que tá fazendo. Ah, não, preciso ver o que que tá acontecendo. Lógico que tem uns paranoia desse. Mas eu acho que tem os dois lados, cara. Tem o cara que persegue e tem aquele cara que acha que é perseguido, sabe? Enquanto a pessoa fala assim, nossa, só tá aqui porque é por causa da minha casa. É a última bolacha do pacote, sabe? Sou eu. Eu sou foda, tá me perseguindo. Esse sou eu. Sim, esse aí. Não é que sou eu, mas eu me acho, né, cara? Se eu não me achar, porra, quem vai te achar, né? Eu sei lá, meu, eu não tenho Facebook, eu não tenho essas porra aí, onde é que vão me seguir? Eu só vejo aqueles carros parados na frente de casa, acendo a luz, o carro arranca. É que porque você mora numa rua escura, as pessoas estão lá pra fazer outra coisa, Vinícius. Eu tenho esse problema, porque eu tô em todas as redes sociais, sem imaginar. Ou seja, eu tive que bloquear tudo, assim, pra evitar esse tipo de coisa. Eu, cara, quando eu termino um relacionamento, cara, eu não gosto de ter contato nenhum, cara. Ah, me incomoda, enche o saco, cara. Então eu faço assim, bloqueio de tudo, cara. Também. Se tem no WhatsApp, se tem no Facebook, bloqueia de tudo. Evita contato, cara. Tipo, meu, a pessoa não vai te encher o saco, você não vai encher o saco da pessoa. Vai diminuir aquela chance de você querer ter uma recaída, porque eu acho que ter uma recaída é uma bosta também, né, cara? Tipo, então, nossa, deve ser uma bosta, meu. Então, assim... Você toma uma decisão, isso é a maior prova de fraqueza, principalmente se a decisão foi sua, né, cara? Exato. E se a decisão foi da... Ó, no meu caso, imagina, você toma um toco de uma mina, a mina te dispensa, depois você vai lá e pega a mina de novo. Dignidade? Ela te dispensa de novo. Nenhuma dignidade. Não, não tem dignidade. Eu faço isso. Se a mina quiser, eu vou lá e pego, mas eu não tenho dignidade mesmo. E nesses casos que a gente tá falando, que dignidade envolvendo dignidade, rola a vingança, gente. O assunto é polêmico. Eu tô aqui tremendo, alemão. Não quero parecer machismo. Mas por que só mulher vem com essas vinganças aí? Ah, cara, não é só mulher, não. Por que mulher é mais louca? Vocês acham que só mulher consegue reunir ódio no coração? Só mulher tem o coração negro o suficiente pra tentar se vingar de alguém, cara? Não, tem homem que é bem viadinho. Não, mas se for viadinho... Pra outros homens, a mulher não vai estar na conversa, pô. Se for viadinho, é o lado feminino dele. Tem tanto preconceito nessa última frase. Eu tô falando assim, gente, sem termos homofóbicos e tudo mais. Eu falei que tem homem que é viadinho, não homossexual, entendeu? Viadinho é diferente de homossexual. E aí eu posso dar alguns exemplos. Ó, vê se não é viadagem. Exemplo. Você vai falar viadagem ou gaysice? É gaysice, viadagemzinha, entendeu? Porque, por exemplo... Eu tô muito perdido, cara. Eu também, cara. Porque eu não entendo de vingança. Eu não entendo de vingança. Deixa ela falar. Não, eu vou falar por termos claros. Falta de dar a bunda. Epa! Olha só. Então você dá a bunda. Se a falta de dar a bunda faz uma pessoa ruim, má, de mau humor, então... De mau humor, não, porque... A pessoa tá de bom humor, você tá dando a bunda. Sim, sim. Quando você não se satisfaz sexualmente, seja pela pepeca ou por onde você quiser, entendeu? Você fica muito mal-humorado. Pega aí. Para tudo. Por que a gente chegou nesse assunto? O que você tá falando aqui de ser mal comido, caralho? Deixa eu falar. Tem muito termo mal colocado nas frases. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Bom, como eu já disse, eu, quando eu termino um relacionamento, cara, independente do quanto traumático aquilo possa ter sido, como é que fala assim, o meu modus operandi, digamos assim, é me afastar por completo. Foda-se a pessoa, não vou ficar atrás dela. Mas tem gente que não consegue se desvencilhar daquilo de uma forma menos... Racional. E a pessoa, cara, ela acaba apelando. E aí vem o negócio que é foda, cara, que é a vingança. Mas o foda é que, assim, tem dois tipos de vingança. Tem a vingança da pessoa que foi traída, tá? Então ela se vinga por ter sido traída. E tem a pessoa que se vinga porque o outro terminou o relacionamento. Não teve traição. É assim. É a mulher, no caso. No, ao meu ver, a vingança não interessa o que você fez ou o que a outra pessoa fez. Interessa que aquela pessoa ficou com ódio no coração. Exato. Ou ela tá com ódio porque foi traída ou porque a outra pessoa terminou o relacionamento. Ou porque ela é maligna, né, cara? Porque mulher é foda, né, cara? Nós não estamos falando só de mulher, né? De passagem. Ó, mas quem é mais vingativo? Agora eu vou passar as perguntas para as meninas. Quem é mais vingativo? Homem ou mulheres? Responde aí, Gabi. Olha, eu diria o seguinte. Mulher não trai, mulher se vinga. Quem é mais vingativo? Esse negócio de mulher não trai também é conversinha, né, cara? Responde de forma objetiva, com gentileza, aí senhora. Aí é conversinha, cara. Não tem essa, não. Quando a água bate na bunda, fi. Quando mulher quer dar, não tem quem segura, não. Não, tudo bem. Não estamos falando de traição. É, e também não estamos falando de vingança só no sentido assim, ah, ele comeu outra, vou dar para outra. Vingança, meu, de colar o pau do cara na barriga com o Super Bonder. Eu diria que é mulher. Eu acho que a gente vê mais casos de mulher. E por quê? Ah, sei lá. Eu não acho, cara. Eu acho que, caso que vocês estão falando de violência, assim, a gente vê muito mais que homem. Muito mais. Porque por coisas básicas mesmo, cara, sabe? Força e... Sim. Né? A gente vê muito mais de homem. Agora, esse negócio de ser vingativo ou não, normalmente é o pé na bunda, cara. É aquele negócio, um sempre vai ficar ouvindo Bruno Marrone e esse vai ficar puto da vida. Vai abraçar o urso de pelúcia em posição fetal na cama e vai ficar pensando só naquilo. Então eu acho que a vingança vem daí, entendeu? Vem do cara ficar tipo, ah, por que que fez isso? O que eu fiz de errado? Sabe? A loucura ela vem daí, na hora que você acha que é você que tava errado, a pessoa terminou com você e você vai tentar procurar um jeito de saber, entendeu? Eu acho muito legal essa questão que a Gabi falou de apelar pra violência, porque eu acho que a gente tá tentando aqui analisar duas coisas, dois fenômenos diferentes. Nós estamos falando de uma coisa, assim, que é aquela vingança mais moleque. Sei lá, tipo, riscar o carro do cara e existe uma reação violenta. É, uma reação. Claro, eu não tô colocando aqui aquela questão, por exemplo, daquele cara, o Lindenberg, que quando a menina terminou com ele, ele sequestrou a menina e a amiga dele lá em São Paulo e ficou com as duas sequestradas. Porque a vingança é um negócio mais planejado, não é um ato ali na hora que a pessoa perde a cabeça, a mina arranha o cara bate na mina e sai aquela merda, todo mundo pra cadeia. Não, pensando na vingança moleca, que o Zé falou, isso vingança daí, moleque. Cara, vingança moleque se dá a partir das amizades. Principalmente mulher. Esse negócio de amizade entre mulher, eu não sei como, eu vou falando principalmente mulher porque eu sou mulher, eu não posso falar do lado de vocês. Mas tipo aquele negócio, o pessoal se junta e fala assim, não, o cara me traiu, o cara não sei o que. Mano, e mulher começa a falar, mano, e se a gente for atrás dele, no carro do fulano e lá? E não é só com o namorado, a gente se vinga da mulher que tá com ele. É verdade, ó. Entendeu? Eu tô falando isso principalmente adolescente, cara. Eu tinha uma turma de 12 meninas na adolescência, numa cidade pequena onde você não tem nada pra fazer. Uma vez uma amiga minha, tipo, um cara tava ficando com ela, tipo, começo de namoro, e uma menina da nossa cidade foi lá e pegou o cara. A gente, tipo, ficou um mês zoando essa menina, sabe? Ia na casa dela. Nela, puxar o cabelo dela? Não, não, não. Não era zoeira assim. Tipo assim, era passar na frente, parar na frente da casa dela com um carro, duas dúzias de ovos e tacar na casa dela inteira. Isso nossa. É uma vingança, moleque. É disso que eu tô falando, então, porra. A outra coisa que a gente fez uma vez também, a gente viu o carro dela parado no em Marília. A gente parou, uma amiga minha tava mascando o chiclete, ela pegou o chiclete e pôs no negócio. Gosto da chave do carro, sabe? Fechador. De abrir a porta. Puta, cara. Nossa, velho. Essa da hora, se eu fosse mulher, eu ia lá e menstruava nas coisas. Olha o carro da mina ali, ela menstruava mas, no carro. O que a Gabi falou é verdade, mas eu acho que isso não rola tanto com um grupo de homens, porque o cara tem vergonha. Ele tem vergonha de chegar e contar, ah, ela me traiu, alemão, vamos zoar ela. Ou o alemão dá uma ideia. O homem se vinga pegando outra, cara. É, o cara amiga dela. É, pegando outra mais bonita. Isso, mais bonita. Ou a que tá nova. Exatamente. Opa, é isso aí. Mas não, o Zé tá se vingando. O Zé não pode fazer isso. Ó, o Zé pegou uma 16, agora ele tá fudido, velho. Próximo é cadeia. A verdade é que, assim, eu acho que é isso mesmo. O homem, de certo modo, ele tenta se vingar. Indo pra frente. É. Vamos partir pra outra. Pode ser que ele não sinta nada pela mina que ele tá pegando. Mas primeiro, ele tá atrás de mulher. Eu acho que a maior vingança que o homem faz é simplesmente cagar e andar. Exatamente. A mulher fica mais puta ainda. Desgraçado, nem gostava de mim, não tá nem sofrendo. Ideia, tá nem aqui. Ah lá, já tá com outra, que não sei o quê. Eu acho que se a vida de todo mundo fosse assim, seria muito mais fácil que ficar perdendo tempo com rusga, com remorso, com remoer situação de, ah, meu Deus, o que eu vou fazer pra me vingar? Filha, parte pra outra. Mas é o negócio da praticidade masculina. Vocês têm a praticidade de cagar e andar, cara, que mulher não tem. Eu prevejo que até o fim desse episódio, alguma de vocês vai chorar. Né? É, não, eu... Eu acho que homem não é só racional, ele é prático, entendeu? E outra, mas se a gente fosse assim, não ia ter programa, gente. Se todo mundo, ninguém ligasse quando é traído. A gente tá falando do programa, é isso aí, meu. Só que uma coisa que todo amigo de homem não sabe, cara, que o cara, ele caga e anda pros amigos na frente dos outros. Mas te liga, sabe, dá esperança. Ah não. Esse maluco que na frente dos amigos paga de não tô nem aí e que vai atrás de outra mulher, esse cara que tá sozinho no quarto dele, ele vai chorar que nem um desgraçado. Isso acontece muito. Pros outros, o travesseiro sabe de tudo, velho. Lógico, chora no travesseiro, isso chora pra bater. Acontece muito mais com o homem do que com a mulher, entendeu? A mulher, ela transborda, sabe? Tipo, ela mostra que não sei o quê. O homem, não, ah, sou foto, tô cagando e andando, vai lá, tipo, de noite, manda uma mensagem: tá tudo bem? Verdade. Tá tudo bem. Como é que você tá, né? Por isso a mulher supera mais rápido. Tem muita mulher que remoe, tá remoendo até hoje. Vou passar 2 anos tá remoendo ainda. Nossa. Ah, senhor, eu ia falar, cara, eu sou de mulher, cara. Meninas, quando vocês falam tem mulher, você quer dizer, tipo, eu? Tipo, olha, eu não, porque eu só tive um namorado da minha vida até agora. Você não tem ex? Eu tenho um ex. Eu tenho o Márcio, que é o mesmo namorado de ex, porque a gente terminou o tempo e depois voltou. Então ele é o Mr. M, né? Não é Márcio o nome dele. Ah, é atual, você pode. Ah, tá. Você, não, você, ah, então esse pode que é atual. Eu pagando as prestações. Tá pagando as prestações ainda? Tô juntando milha. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Eu queria fazer uma pergunta pras meninas. É o seguinte, vocês acham que essa história das mulheres de planejarem certas vingancinhas contra o cara, contra a nova garota do cara, é uma forma de tentar se desapegar mais rápido? Porque talvez o homem, pelo fato de que não externa isso, né, pra fingir que tá cagando e andando, de repente o cara remoe aquilo mais tempo. E ele demora mais pra se livrar de uma ex, né? Eu não acho não, Zé. Você acha que não? Eu acho que pelo menos o tempo que ele tá fingindo, ele realmente não tá. Tá em outra, se liga. Aí as meninas parece que não, cara. As meninas se reúnem e falam disso. Eu acho que a menina alimenta a sensação, entendeu? Porque quanto mais você tenta... Não, vou me vingar. Não, vou ver o que ele tá fazendo. Vou ver com quem ele tá. Você tá alimentando a paixão que você tem por aquela pessoa, entendeu? Eu acho que não é nem a paixão. A gente alimenta a lembrança, sabe? Tipo, é a fixação, fica puxando, né? Fica puxando. Eu digo paixão no sentido passional da coisa. É o ódio. Mas, do bom, coração. Dá emprego pro papai de santo, né? Que volta 7 dias atrás de volta, ou faz vingança, 3 dias a pessoa morre. Uma coisa que é bem comum, uma vingança em cima dos objetos dos caras, como vocês estão falando aí, né? De riscar carro, jogar ovo. E aquelas coisas que são de vocês dois, tipo fotos, cara? Ah, achei que era pinta. Olha só, velho. Mas os dois têm pinto, tanto você quanto o Márcio? Não, só ele tem, graças a Deus. Mas ela é disponível. Mas quem usa? Quem usa é tá, então. Quem mais pega. Cara, ó, eu guardei tudo. Tipo, eu não joguei fora nada. Tipo, presente. Mesmo porque eu ganhei uns bons, então. Tinha que jogar fora. A gente terminou, mas não sou tonto, né? É, então. Tipo, eu ganhei coisas que eu gostava, sabe? Tipo, não tem por que jogar fora. Eu acho isso. Aí eu já acho meio infantil, sabe? Porque aquilo ali, você não vai esquecer da pessoa jogando uma foto fora, que não sei. Porque querendo ou não, cara, você tem que ter uma consciência também que não foi tudo ruim, né? Não, Gabi, isso aí eu acho até de boa. Esse é o ponto, cara. O problema, Gabi, não é aquele que foi comprado quando vocês estavam juntos. Eu tô falando daqueles que vocês compraram pros dois. Presente que representa o casal. Ah, não, eu não tive essa... Pra quem que fica, sei lá... O cachorro. O cachorro. Vai, cachorro. Fica na casa de quem tá, né, cara? Eu acho que é mais lógico. No meu caso, ficou tudo com ele, porque, por exemplo, tinha os jogos, né? E a gente jogava videogame. E aí, assim, eu que comprava os jogos. Tá vendo? O cara buscava de patins. Então o jogo é seu, né? É. Sim, só que o que acontece? A gente pensou que ia ficar junto, né? Pro resto da vida. E aí eu comprava em mídia digital, né? Que eu comprava pela PSN Plus. E aí eu comprava na conta dele. Passava no meu cartão e tudo, comprava na conta dele. A parte dele, boa. Mas eu dava grana. Então, tipo, ficou tudo na conta dele, ou seja, ficou tudo pra ele, não teve nem como reivindicar. Teve um jogo que eu comprei, que foi o meu jogo predileto, que é o Beyond, só que eu nem fui atrás dessas coisas não, tipo assim, acho que ficou até roupa minha na casa dele. Quando a gente terminou, eu tipo assim, whatever isso, eu não quero só manter contato, saca? Então eu não me preocupei com nada do que tava lá. Só que ele, não sei se pra chamar atenção, alguma coisa assim, ele pegou várias coisas que eu dei pra ele, tipo porta-retrato, uns brinquedinhos, porque eu sempre gostei de miniatura, essas coisas. Colocou tudo dentro de uma caixa. Que tipo, não, que tipo de brinquedinho? Não, era tipo um Snoopy que acendia um coraçãozinho, entendeu? Era essas coisinhas. Oh, e aí ele colocou tudo. Não é uma cinta pau, não, alguma coisa assim. E aí ele colocou, tipo, esse porta-retrato e tudo, colocou tudo numa caixa e deu pra uma amiga minha, ela me entregou. Aí eu peguei e joguei tudo no lixo. Eu falei, eu dei pra ele, isso não é meu. Nessa porra, né? Ele me deu alguns presentes. Mas sobrou um que foi um presente que eu gostei muito, que era uma coisa que eu queria. E assim, mas também nem lembro muito. É tipo uma coisa que eu queria, não é ele, entendeu? Então eu deixei, não tenho porquê, tipo, falar, vou jogar tudo fora, eu vou devolver pra ele. Tipo, porra, ele me deu, por que que eu vou devolver? E vice-versa, entendeu? E se ele tivesse, ao invés de te devolver, se ele tivesse colocado tudo no LX, assim, tipo, colocado no Facebook pra você ver bem, assim, estou vendendo todas as coisas que a fulana me deu. É disso que eu tô falando. Olha, eu não ligaria, sabe por quê? Eu coloquei minha amiga pra vender a aliança que ele me deu de aliança, velho. Nossa, você colocou a amiga pra vender a aliança, tá o desprezo. Eu coloquei pra vender por R$3, só pra dizer que os 5 anos valeram R$3. Aqui em São Paulo rolou, eu acho que há 2 anos atrás, não sei, no metrô, até o Fantástico fez uma entrevista. Eles fizeram uma barraquinha no metrô, tipo, um pessoal, tipo, ah, deve ter sido pra chamar atenção. Mas, tipo assim, você ia lá e deixava uma coisa do seu ex pra alguém vender, entendeu? E aquele dinheiro foi pra algum lugar. Então você ia, tinha coração. Sabe aqueles coração escrito no fulano, eu te amo? Sim. Sabe? Mas tipo, aí o dinheiro foi pra doação, poxa. Ah, bacana, era mais legal. Transformaram numa coisa mais legal. Transformaram uma coisa que, tipo, às vezes você tem um negócio em casa, você quer dar fim nele, tipo, o cara foi lá, terminou, e o pessoal deixava lá, entendeu? Doava os presentes pra serem vendidos e o dinheiro foi pra uma instituição, que não sei o que. Eu achei mal bacana esse negócio. Legal, não, eu até pensei em fazer isso, porque o presente que eu ainda tenho, eu sou muito apegada, mas é porque é um personagem do meu filme já. Minha ação predileta. Só que eu sou muito desapegada com algumas coisas. Como tá chegando o dia da criança, eu fico muito, tipo, comovida. Aí eu vou pegando tudo que eu tenho, assim, que pode servir pra uma criança e vou doando. Aí eu tava pensando, ah, eu acho que eu podia doar. Aí depois eu compro outro pra mim, entendeu? Tipo, só pra dizer que não foi ele que me deu. Bom, mas fala uma coisa, vamos supor o seguinte, nós estamos falando aqui de traição, de coração ruim mesmo. Ah. Vamos supor. Vamos supor, o namorado de vocês faz uma filha da putagem daquelas imperdoáveis. E na sua casa tá o CDs dele, tá o carro dele. Às vezes ele não sabe que você sabe ainda. E o cara na maior cara lavada, aquela filha da putice, fingindo que nada aconteceu. Qual a reação de vocês com os objetos pessoais dele, com ele, no caso? E não vem falar que vai ter uma conversinha, não, não. Fala a verdade, não. Vai. Quebrava tudo, pronto. Não, tô brincando, eu realmente não sei. Eu sou sensata em relação a essas coisas. Tipo, porque tem mulher que pega o celular e taca na parede. Aí, ó, disso, e, é disso. É isso que eu tô falando. Eu sei. Mas é que assim, se faz isso, depois a gente tem que dar um jeito de pagar. É, aí tipo, eu acho que eu ficaria tipo, ah, vem buscar as tuas coisas e nunca mais olha na minha cara. Eu acho que seria mais assim. Olha, nesses casos, eu sou muito sensata. Tipo, não... Primeiro é aquele negócio assim, cara. Você tá sabendo que o cara tá saindo com outra. Ou a menina tá saindo com outra também. E você não deixou. É, e você não deixou. Você não deixou. Porque tem casal que deixa, né? Mas tipo assim, mas no caso que você falou seu namorado tá lá, o carro dele tá na sua casa, você sabe, e o cara tá fingindo que nada aconteceu. O negócio é que ele... Ou você pergunta se você sabe o que aconteceu, ou você põe o cara na parede, ó, aconteceu ou não aconteceu, se ele não terminar com você. Ou então, cara, me desculpa, mas o errado é a pessoa que fica remoendo isso. Tipo, você tá sabendo o negócio. O cara tá fingindo que nada aconteceu, você tá se deixando ser enganado. Exatamente. Então, foda-se. Eu saí, eu ia embora com o carro. É, então, vai embora, cara. Ia dar um rolê. Eu vendia, né? Tipo, não, vender não, como. Porque depois tem, rola processinho, né? Eu ia dar uma volta, filho. Dá uns cavalos de pau. Fala uma coisa, gente. Ia fala fazer uma coisa. Vários pontos na carteira. Isso é filha da putagem. Essa é boa, vingança inteligente. É que eu não sei dirigir, né? Já rolou. Ia ter bastante pontos. Ia dar bastante pontos. Eu tenho que vender pra cá. Tusco Chanchada Produções apresenta a maior boy band de todos os tempos, diretamente de Porto Rico, Los Perulitos. Paco Ramírez, Guacamole, Guantanamera e Juan Burrito. Los Perulitos. Hola, yo soy Guacamole, y nosotros somos los Perulitos, y ahora vamos a cantar la blanca de mayor suceso, Perulito que mate mate. No está aquí en Morumbi. Los Peruitos. Pirulito que já bateu, quem gosta de mim é ela, mas ela, quem gosta dela não sou eu. Pirulito que bate. Mais um grande bate, evento bate, Tosco Chanchada Produções. Que já bate, quem gosta de mim é Pirulito. Los Peruitos. Ter tanto chifre assim é coisa rara. Alguém precisa ter, senão não crê. Por isso ele anda orgulhoso por ser o melhor colecionador. Os chifres lhe fizeram ser famoso. O chifre deram fama, sim senhor. Ô, fala uma coisa, já aconteceu com vocês, com alguém que vocês conheçam, do cara ir lá, terminar o namoro, e daqui a pouco tempo o cara tá com uma amiga de vocês, amiga entre aspas, às vezes amiga também é filha da puta, né, cara? Às vezes já rolava antes, né? Eu vou me retirar dessa pergunta, tá? Peraí, faz mesmo. Essa pergunta de novo que eu preciso formular melhor. Vamos supor, você tem um namorado, vocês terminam por qualquer tipo de motivo aí, dá uma semana, o cara tá com uma amiga sua. Devia tá rolando um lesco antes, né? Sim, provável. Por isso que eu vou me retirar da pergunta. Não, e assim, por que vocês acham que já tava rolando algo antes? Olha a mentalidade, é por isso que rola a vingança. É por suposições erradas. O ministro tá perguntando pra saber o que ele não tem que fazer depois. A mulher é minha amiga mesmo? Não, ou não é? Não, uma conhecida. Ah, não sei, velho. Aí eu não sei como é que é. Se for uma conhecida, pode ser tipo alguém que ele pegou agora. Agora, se for uma amiga minha mesmo. Amiga nem minha. Nem sempre, Pandora, nem sempre. Muito tempo, não sei, né? Porque, ó, entre homens, ainda existe um tipo de código de honra, né, cara? Então, é só eu sigo esse código de homens. A não ser que você for um certo cara careca da turma que morou um tempo na Nova Zelândia. Hey, Barney! Não, mas aí ele não espera terminar, né? É, então, o código dele é um código completamente peculiar a ele, né? Se o cara terminou com o namoro, enquanto ele não arrumar uma namorada nova, aquela namorada dele tá barrada. Ela não é mulher. O cara arrumou uma nova, liberou. Se o cara ficar com frescura... Então, liberou o sentimento, já dá pra pular pra próxima. Eu acho bonito isso. A menina não liberou, mas... Não liberou mesmo. Se a menina, tipo, aparecer pelada no seu quarto. Não, mas aí não é amor, né, Gabi? Não. É, você tem que entender não. Que essa parede... Não, falou... peraí, vocês estão viajando, gente. Vocês estão viajando. Diferente. Mulher nenhuma aparece pelada no meu quarto, cara. não existe isso. Não existe. Não, beleza. Estamos usando suposição. Todo mundo aqui está supondo alguma coisa. Aí você falou assim, tipo, o cara terminou com a menina, enquanto ele não arrumar outra, tá vetado, ok? Estamos numa festa, estamos numa... Enquanto não arrumar outra, enquanto o coraçãozinho da pessoa estiver machucado. Ah, mas às vezes a pessoa... Homem não tem essa, o coração tá machucado e ele tá ficando com outra. Tem sim, pensa não, no sim. Se arrumou outra, libera, é a lei. Outra, liberou. É a lei. A menos que ele chegue e fale pra você, eu sou totalmente apaixonado. Então volta com ela, senão ela vai estar liberada. Se o cara falar, tô com essa aqui pra tentar esquecer a outra. A menos que ele seja o Alisson. Tipo... Tá bloqueado, eu acho. Mas, gente, eu descobri que nem todo homem segue essa regra, viu? Porque não, claro, homem segue, moleque não. Não, nem todo homem segue, porque muitos amigos do meu ex deram em cima de mim em festas que a gente encontrou. Homem segue, moleque não. Não, homem não segue. Oh, os caras... Ótima definição, parabéns. Parabéns. Os caras deram em cima de mim, eu falava, pô, velho, tu é brother do meu ex, não vai rolar, não. E tipo, eu tinha que falar isso. Mas seu ex arrumou outro. Então, mas vai saber se o ex não tava falando, vai lá. Sei lá. Pode comer, cara, ele é facinha. Aquela vadia terminou comigo. Ela é facinha, vai lá. Homem magoado, sabe, vai lá ver, testa lá pra mim. Vê lá, ela é facinha. Aí o amigo fala, porra, mano. Sua ex não quis ficar comigo. Pronto, aí acabou a vingança do desgracento também. É, porque não colou. Mas muitos colegas... Porque assim, a gente tinha muitos amigos em comum do Patins. Amigos não, colegas. Vários colegas do Patins ele pegou depois que a gente terminou. Tipo, só... Ah, só. Fulano ficou com fulano. Se ele arrumou uma, você já tá liberada, meu. Você já ficou liberado rapidinho. Já desbloqueou, já. É, desbloqueou rapidinho. Ele tá falando aí, o cara falou, não, vai lá, come ela lá, é facinho. Mas por quê? Por que em nome de Deus? Por que em nome de Deus, gente? O cara tem a brilhante ideia de falar que a mina dele é uma biscate, e a mina tem a brilhante ideia de falar que o ex dela é um filho da puta interesseiro. Filhos da puta, atraem mulher, biscates atraem homem. Da onde saiu essa ideia, cara? Eu sempre falei que as minhas eram loucas. Porque homem... Cara, tipo, é melhor, né? É aquela velha história, né? Você pode casar com uma biscate, nunca case com uma louca, né? Porque a biscate, o máximo que ela vai fazer é dar pra um outro cara. A louca vai cortar seu pau fora. Entendeu? Vai quebrar então, seu prestígio. Tipo de vingança nível 2, né? É, então quando eu termino um relacionamento, alguém pergunta, por que você terminou com ela? Porque é louca, cara, completamente louca. Mina louca, ligava de madrugada, gritando, aparecia na porta de casa gritando. Aí os caras já se desistiam. Você já matava dois coelhos com uma caixa d'água só. É, eu já, meu, a mina já não pegava mais ninguém, porque meu, eu espalhava pro mundo que ela era louca e os meus amigos não iam pra cima dela. Isso aí é vingança. E na verdade todo mundo sabe que o Zé só terminava porque ela já tinha feito 18. É, que loucura é essa de fazer 18? Venceu, né? Venceu. Passou do 17 e fica louco. Venceu. Essa menina fez 18 anos, tirou carta. Fez tiro de guerra. Ô meninas, que tipo de difamação, já que o Zé falou que difama a menina, que tipo de difamação vocês costumam fazer dos homens? Não, difamo não. Difamar é você inventar. Eu falava a verdade sobre a minha. Minha era louca mesmo, cara. Posso fazer nada. Louca, louca, doida de pedra, doente mental. Porque mulher difama. Vocês não difamam, meninas? Eu não curto fazer essas coisas assim, tipo. E é que eu falo, eu só tive um namorado na vida, mas eu já rodei muito esse Brasil, viu? Não curto, não. Que se foda a minha ex. Se foda minha ex, com ela não tem caô. E eu... Primeiro uma pergunta pra Gabi. Ai, caralho. Gabi, você diria que um ex-namorado seu é broxa? Difamá-lo? Eu não posso falar isso, gente. Não, só pode difamá-lo. Só pode difamá-lo. Não. Você diria? Você diria... Pandora. O meu ex-namorado falava isso. Eu não preciso falar. Ele falava... Você era broxa? Não, que ele era. Ó, a gente tá falando de difamação, né, cara? Sair aí espalhando falsos rumores, talvez até rumores verdadeiros, pra comprometer o ex-cônjuge. Nossa. É. Vocês, alguma de vocês, já espalhou algo sobre o tamanho do membro sexual do ex? Fala a verdade. Só uma vez que eu falei, gente, eu acho que ganharam o recorde aqui mundial e eu acho bom vocês fazerem uma fila. Porque eu sou brother, eu divido com as pessoas. Você falou bem. Não, falei, eu acho que foi a única coisa que eu fiz de falar de ex, foi isso. Mas também você namora o cara até hoje, né? Não é esse não, isso aí é gente que eu fiquei. Não, mas tá mais sério também, o cara às vezes não fez o serviço. Não vem fazer fila, pô, eu tô namorando ainda, deixa eu terminar. Eu já fiz isso já, tipo, mas é porque foi muito decepcionante. Mas assim, num nível muito alto. Igual tipo, foi um choque, né? Foi. E alguma de vocês nunca jogou uma foto do ex com a atual, que é muito feia, assim, em algum grupo do WhatsApp, Lidiane? Para de ficar jogando em direto. Alguma de vocês, Lidiane, já fez isso? Né? Não, ó, o que rolou foi o seguinte, eu nunca falei absolutamente nada, só que eu faço parte de um outro podcast, e eu encontrava esses podcasters em alguns eventos aqui em Brasília, e aí, tipo assim, eu sempre simpática, brincando, isso é segundo eles, e meu ex sempre tava com cara de bunda, segundo eles. E aí, eles, nessa época, enquanto eu ainda estava namorando, eles falaram que eu tinha cara de brocha e deram um abrido pra ele. Peraí, a gente fez uma gravação, aí eles foram falar isso, e aí foi o episódio inteiro. Bolando o áudio. E aí, esse apelido ficou. Então, o que que eu tava falando? Ele fica zoando esse negócio do broche, mas eu nunca falei, porque assim, tem uma frase que eu vi uma vez que eu achei muito legal, e eu levei isso pra depois do final do término, né? Que assim, que eu acho que é feio você falar mal de ex, porque você já teve uma história, você já foi feliz com ele ou não. E isso é muito feio e eu concordo. Só que aí, o outro podcast que eu faço parte, inventaram isso muito antes de fazer um namoro, e no episódio começou a falar e pegou. Tanto que eu já vi esse podcast. Então, tipo assim, assim, ele nem tem mais nome. O nome dele virou broche. E sobre... Nossa! E qual que é o podcast e qual que é a frase? Fala de uma vez. O podcast é o Jurassicast, jurassicast.com.br, que é o melhor podcast de filme da podosfera. E a frase que eu falei que li é meio clichê, mas assim, feio não é ser amigo de ex, feio é falar mal de quem já te fez feliz. E aí eu concordo muito com isso, sabe? Não, é muito clichê. Não, muito clichê, tem mais que eu acho muito alemão, que gratuito. Bosta. Não, eu acho que frase ótima. Eu acho verdade. Eu achei ótimo. Porque assim, teve, por exemplo, da parte dele, nossa, a pessoa inventou tanta coisa a meu respeito, sabe? E assim, e aí eu peguei e falei assim, eu não quero ser que nem ele, eu acho meio desnecessário. Sabe que os meus amigos são o quê? Vou de filha da puta. E aí, velho, eles inventaram apelido, eles zoaram. Aí tem histórias do meu ex com travesti que eles zoam mais ainda. E aí meu ex começou a pegar uma guria que tem cara de travesti e aí me mandaram a foto. Aí eu mandei a foto pros bandipudos desse podcast e aí eles ficam zoando, entendeu? Não, mas paga esse travesti. Aí enfim, mas nem foi começou? Por vingança, era só pra comunicar. É, né? Vou pôr lá no banner. Vou pôr no banner do episódio. Mas acho que deu pra pegar o que eu tinha contado, não deu? Deu. Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! Uma coisa que eu lembrei é que na época do terceiro colegial técnico, a gente tinha um grupinho que era tipo igual aquela novela 4x4, sabe? Uma ia lá, sofria por causa de um cara, aí falava assim, ó, fulano me fudeu. Aí a outra ia lá e falava, beleza, vou fuder ele. E assim ia, entendeu? Ela ia lá e pegava o cara que zoou com a outra pra, tipo, pra zoar sei pra lá, ele. Ficava com o cara, ficava meio apaixonadinha, ela ia lá e dava um pé na bunda dele, sabe? Tipo, dava uma zoada com o cara. Tinha muito disso, vai muito. Falaram de destruir objetos pessoais, né, cara? Eu vi uma vez uma dessas coisas, porque a gente vê muito na internet, né? Tipo, a menina, tipo, pichou o carro do cara, passou bosta não sei do que no carro do cara. Eu vi que uma mulher jogou todos os negócios da Apple do cara na banheira, velho. É, isso mereceu, né? Não, tem, mas na internet você acha cada coisa. A mulher que enfiou o braço no cu do cara. Na internet você acha essas coisas. O que eu tô tentando contar... Vou procurar. Assim, a gente vê muito na internet as histórias de vingança... De vingança contra objetos do outro, né? Então você já viu de tudo, né? Sei lá, tacar as coisas do cara da janela. Eu vi pessoalmente, cara. Tipo, e dá muita vergonha alheia, cara. Eu morava em Assis ainda, que eu fazia faculdade lá, né? E tinha um outro maluco que também era de Marília, que fazia história lá. Namorava uma mina lá, de boa e tal. De repente, essa mina descobriu que o cara tava traindo ela. E descobriu onde e morava. E tava mesmo. Tava. E descobriu onde a outra morava. Na rua da minha casa. Eu tava, sei lá, indo na padaria. E aí eu sempre passava e via o carro desse maluco de Marília na porta da casa da amante. E deixava o carro na porta da casa da amante. Que nossa, esperto, que imbecil. É um idiota, um completo idiota. A mesma coisa que o ex da Lid deixou o patinho na frente. Né? Aí uma vez eu tava indo, sabe sei lá onde, cara? Eu sempre andava ali pelo bairro e eu vi que tinha duas meninas, cara, tipo lavando o carro às 11 horas da noite, de longe. Eu sou meio cego, né? Pensei que tinha duas meninas lavando o carro 11 horas da noite. Foi bombril, cara, né? É, eu falei, cara, que porra é essa, cara? Aí tava indo, era o meu caminho, cara. A hora que eu passo do lado, era o carro desse maluco de Marília, que tava parado, estacionado na porta da casa da amante. Monza. A mulher dele, que agora acho que já era ex, e uma amiga de República. As duas estavam fudendo o carro do cara, mano. Meu, passando tinta. E aí a traída chorava enquanto ela escapava o carro do cara. Filha da puta! Cara. E aí ela me reconheceu, cara. Deu mais, tipo, ela queria puxar papo comigo, cara. E o Zé, vai aqui. Você sabe o que eu... Corta esse nome, viu? Ô, DJ, você corta o nome aí, tá? O Zé, você deixa, você corta. Tudo bem, a gente não sabe quem é. Não, vocês, tudo bem, mas vai saber. Melhor evitar. Cara, e meu, eu falei, não, eu tô com pressa, preciso ir embora. E chorava, e se esfregava no carro dele com bombril. Cara, ó, é muito deprimente, cara. Na hora, hein? Isso aí sai só com um prego e com martelo, né, cara? Vai só dando uns furinhos. Por os quatro pneus, ele já vai ter um trabalho desgraçado. Isso me lembrou uma história, meu. Faz quase 10 anos, e minha família toda mudou de bairro, né? A gente foi morar lá no bairro da Moca, aqui em São Paulo. Então, meu tio, ele foi procurar uma casa e beleza, né? Aí procura, procura, achou uma casa, casa imensa, enorme. É uma casa, tipo, digna de revista Caras. E aí, na hora da compra, a mulher vendeu, nossa, assim, sei lá, foda. Casa custa, vamos supor que a casa valesse 500 mil. A mulher vendeu por 100 mil reais. Super estranho, né? Não, preciso vender essa casa logo, vai por isso mesmo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. No fim das contas, depois a gente acabou descobrindo que nessa casa ela morou com o marido, casamento de 30, 40 anos, e ela descobriu que o marido traía ela com a vizinha da casa da frente há 20 anos. Por vingança, ela foi lá e vendeu a casa a preço de banana. Então, a gente achou que essa história era brincadeira. A gente só achou que, sei lá, a mulher vendeu porque queria vender. Faz um mês, mais ou menos, meu tio tava voltando pra casa, pegou um táxi. E aí ele virou pro taxista e falou, ah, vou pra rua tal. O taxista, tipo, agarrou o volante, olhou pra ele já com a cara do gatinho do Shrek. Você tem certeza? Verdade mesmo, você tá indo pra esse endereço? Meu tio, é minha casa, moro lá. O taxista começou a chorar, desesperado. Era minha casa. Eu estraguei minha vida. Eu acabei com tudo. Cara, agora olha aqui, ó. Tô com táxi de frota pra sobreviver. Então, a casa realmente, a história era essa mesmo. E ainda, tipo, né, Murphy dá uma volta no mundo todo pra jogar essas situações. Quando você tá me dizendo que em São Paulo, que é uma cidade pequena, os caras conseguiram se encontrar ainda, cara. Sim, quando ele contou, eu fiquei até, eu falei, credo, parece coisa de assombração, né? Então, tem uma história que rola na internet, que é por isso que eu acho que a sua é mentira. Que é mais ou menos desse jeito. Era um casal casado, já que morava na casa. O cara traiu a mulher. E aí a casa acabou ficando pra ela. Era uma casa boa também. E ela falou. Mas a casa não ficou. Não é que ficou pra ela. Tipo, o cara saiu pra trabalhar um dia. Quando ele voltou, a casa já estava vendida. Cusão. Oh, mas sabe o que é estranho nessa história? O pouco que eu entendo de regra imobiliária, se a casa é de um casal, você dá assinatura dos dois pra casa ser vendida, cara. E é, filho, você pode duvidar então, de qualquer coisa. Então, eu não sei se a mulher. Casa... Eu acho que a casa devia estar no nome dela, né? O retorno. Então, eu sei que a história é assim. O cara separou da mulher e a casa ficou pra mulher. Aí a mulher falou, eu vou vender essa casa bem baratinho, mas você vai ter uma surpresa aí. Aí a mulher vendeu a casa, num dois dias vendeu. Aí o cara, pra não perder a oportunidade, pegou e comprou a casa. Falou, quem é o espertão agora? Pegou e comprou a casa, preço de banana. Depois de um mês, mais ou menos, começou a aparecer um fedor na casa que ninguém sabia de onde era. Aí eu sei que, resumindo, a mulher enfiou em tudo que é calefação da casa, sei lá, em tudo que é cano que tinha a casa, ela enfiou um monte de atum. E aquilo lá foi apodrecendo durante o tempo. Caramba. Vai vendo, em vez de comprar, sei lá, sardinha, que é bem mais barato. Não, mas parece que, tipo, era um dos pratos preferidos do cara, um negócio assim, não é, nada é por acaso, Zé, tudo tá escrito. Eu ouvi só umas partes da conversa, eu sei que ela tinha matado o marido e enfiado nos buraquinhos na casa. Na moral, eis é o caralho, eu sou mais a minha atual, vai. Bem no começo do Tosco Chanchado, eu postei lá no blog, né, do site, um link de uma reportagem de uma mulher que, literalmente, cara, colou o pau do marido na barriga dele com um Super Bonder, né, cara? Tipo, amarrou o cara na cama no motel, disse que ia fazer uma surpresa pra ele, amarrou o cara na cama no motel, passou o Super Bonder no pau do cara e grudou na barriga. E detalhe, a mulher descobriu que o cara traía ela com outras duas, né? Levou as duas amantes lá e as três foram tirar satisfação com o cara. Que as amantes também se doeram porque achavam que eram amantes exclusivas. Todos eram a principal, né? E eram três mulheres, cara, e as três planejaram isso junto. Então a mulher verdadeira, né, a oficial, amarrou o cara na cama, colou o pau do cara com o Super Bonder e levou as amantes, cara. E aí começaram a falar mal do cara e tal. Mas por fim, as três foram presas, cara. Lógico. E a única coisa que eu fico pensando é como é que foi pra colar na barriga o pau. Alemão, se o cara conseguiu três mulheres, cara, tipo, de repente ele tem alguma vantagem. Se fosse o perno, tinha que passar de rolo, né? O pincel. Passar com o rolo. Aqueles negócios, aquelas pistolas. Ó, teve um viral uns tempos atrás aí, de uma mulher traída também, que o cara tava dormindo. A mulher pingou um pouco de álcool na cueca do cara e acabou. É verdade, cara. Não, é legal que o Vinícius contou essa história da cueca aí, cara. Eu li sobre isso aí, pensando aqui na pauta, só que eu só achei num site português de Portugal. aí, assim, tipo, o título é Pegou Fogo às Cuecas do Namorado, tipo, com crase. Eu não tava entendendo nada, que ano, cara, foi escrito isso? É, né? Tipo, parece, sei lá, o Essa de Queiroz escreveu a notícia. É o Dom Pedro que firmou o negócio. Cara, foi muito... Aí, tipo, assim, e eles falam roupas interiores do namorado. Nossa senhora. Roupas de baixo. Roupa interior. Nossa. É, você acha, cara. Mas eu achava que cueca no Fogo em Portugal era calcinha, não é? Cueca, sei lá também. E calcinha como? Calcinha peuga. piuga. Mentira, sei lá, tô inventando. É uma daquelas coisas. Agora, além de francês, ele fala português de Portugal, eu acho. Sabe que teve um maluco nos Estados Unidos que tinha um site, ele não foi traído, ele não tava se vingando de ninguém, mas ele tinha um site em que os caras, as pessoas que se sentiam traídas, colocavam fotos íntimas do namorado da namorada lá. Puxa. Ou do marido então, da marida. Mas elas só se sentiam então, elas eram marida, traídas? Vocês perceberam que eu falei marido e marida ou não? É o português de Portugal, né? É, português de Portugal. Aí, assim, e o pior é que, assim, ele foi preso, mas não por divulgar fotos íntimas, mas na verdade, porque na verdade não era ele que divulgava. Ele tinha um site. É verdade, quem, né, devia ser preso era a pessoa que divulgava as fotos íntimas. E isso é proibido nos Estados Unidos. Mas ele foi preso porque ele cobrava, era tipo por uma espécie de estelionato. Ele cobrava $400 pra tirar a foto da pessoa de lá. Não, mas é assim, mas ele não postava. Mas quem que postava essa foto? Tipo, todo mundo tinha uma senha pra postar essa foto? Não, é, provavelmente tipo, era perfil Facebook público, né? Era um site, só que o problema é que, assim, ele, segundo eu tava lendo na notícia, ele não foi preso pela publicação das fotos, mas por cobrar das pessoas pra tirar a foto do ar. Então, isso aí é sacanagem, né? É nada, louco. Filha da putice, chão. É, exatamente. Oportunismo. É, crime doloso. Eu acho que é esperteza. É, esperteza reversa. Teve a história de um casamento também, que a noiva descobriu, exato, que o marido estava traindo, acho que com uma das madrinhas, e aí ela deixou um envelopinho embaixo da cadeira de cada convidado com as fotinhas? Teve. Isso é uma coisa que acho que eu faria, entendeu? Eu também, isso daí eu faria. Esse é o meu, é o perfil Pandora de qualidade de traições, é isso eu aí. Eu acho que uma coisa meticulosa assim, eu acho que ela dá prazer a você. Se você quer trair, vamos trair, mas vamos gastar todo o seu dinheiro nessa porra dessa festa, hein? Aham. Uhum. O cozinho do macho não passa nem Wi-Fi uma hora dessa. Mas eu acho que é assim, eu acho que esse tipo de coisa, tipo, ah, você quer? Além de trair, ainda vai casar comigo ainda e a filha da puta vai estar no altar. Do meu, sabe, ladinho lá. Nossa, cara, seria fantástico. Mas por que a mulher faz isso? Porque vai ter bolo depois. Mulher é louca só de doce. Não, porque é gostoso, cara. Eu não vou perder aquele bolo. Que eu ideia, escolhi, né, o bolo, 4 andares de bolo, então nós vamos pra merda do casamento que eu comer, cara, bolo. E mulher só vai embora, cara, da festa depois do bolo, você sabe. Não. É capaz de se emocionar, casar e ficar com carne. Nada. Por causa do bolo. Ah, esse bolo tá tão gostoso. O bolo era ótimo, não vou fazer isso. Tem um lugar que o cara preserva mais que o pinto, que é o bolso, entendeu? Então você mexer no bolso, cara. Fica perto, né? É, então, é sensacional. Esse é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. E vocês? Imagina se você mandar uma foto íntima pro seu namorado e daqui um tempo o cara posta esses nudes na internet, cara. Isso é uma vingança de moleque. Eita. Então, daí tem um jeito de você evitar isso. Não manda. É, não manda. Não tirar, né? Mas depois de mandado, já era. Não, cara, não manda. Mandou, sua vida já tá em risco. Você tem... Mano, me vê pelado na minha casa. Você não precisa me ver pelado no celular, cara. Foda-se. Por que fotografar essas coisas tão feias, gente? Já é um psicológico tão grande eu ter que tirar a roupa dentro de casa. Imagina pra fotografar, gente. Não. Como vocês são contra o nude, estão fazendo uma propaganda contra o nude. Henry, por favor, tira isso da... tira minha pergunta. Não, eu acho assim, cara. Se você, tipo, se é solteira... Tô fazendo um apelo agora. Você é solteira, gosta dos meninos do Tosco, mande. Você quer que a gente faça uma, tipo, um preview? Manda pra gente, que é a mulher, depois a gente manda pra eles. A gente não. Até escolhe, a gente seleciona. Isso, se você tiver qual que você manda umas 30, assim, a gente seleciona. Isso, seleciona eu 10. E a Pandora, eu e a Pandora vamos selecionar nudes para isso, o Tosco. É. Pronto. Ó, eu só acho que depois que começou esse assunto de tirar nudes aí, a Lidiane ficou muito calada. Eu acho que deve ter... Ela tem história. Tem eu acho que ela tava pelada lá no banheiro, cara. É. Mas assim, não, deixa eu falar. Ele falou do negócio de molecagem, né? E aí, eu comecei a namorar meu ex, eu tinha 15 anos, né? Então eu era muito novinha. Então assim, quando a gente já tava, sei lá, com uns 2 anos e meio de namoro, 2 anos, não sei, não lembro direito. Eu tirei umas fotinhas pra ele, entendeu? E aí, em 2013, eu terminei com ele. E ele, tipo, meio que ameaçou. Tipo, se você não ficar comigo, eu vou postar essas fotos. Nossa senhora. Sex revenge. Vamos lá. Mas sabe que isso aí tem pai? Eu? Tenho. Não entendi a pergunta. Não, então. Oi? Fala pro pai e o pai vai lá e dá um cacete nele. Não, sim, mas... eu não, sim, é tipo ameaçou. Eu só dou prática. Vou falar pra sua mãe, menino. Fica quieto. Deixa eu fazer uma mais ou menos isso. Exatamente isso. Eu vou lá falar pra sua mãe que você tá fazendo isso, caralho. Não, e aí foi, tipo, muito tanta molecagem que eu falei assim, olha, se você quiser fazer, você faz, mas aguenta as consequências, porque isso dá processo. E se vocês pegarem e postar, manda pra nós logo. É. Vale não, a gente... Aí a gente voltou, e aí já tá tudo apagado, ninguém tem mais nada, entendeu? Claro, claro. Claro, a primeira coisa que eu fiz, entendeu? Tem uma pastinha no computador dele escrito financeiro. A Gabi falou assim, né? Pra que eu, se eu tô com o cara, pra que eu vou mandar foto? Ver foto em casa, quer dizer, ver pelado em casa, eu não vou mandar foto e tal. Acho bastante lógico isso aí, pra evitar problema, porra, lógico. Exatamente. Mas e aqueles casais, por exemplo, que o cara, sei lá, tipo, vai passar uma temporada, vai passar 2 meses nos Estados Unidos, e a mulher fica no Brasil. Aí essa mulher, ela pode pensar duas coisas. Meu marido vai ficar com falta lá. Vou mandar umas fotos peladas pra ele. Ele não vai ficar com falta lá. Mano, deixa eu terminar mandando... a pergunta. Deixa eu terminar a pergunta. Tá bom, vai lá. Calma. Calma. Então a mulher pode pensar, o marido pode falar assim, ó, tô com saudade, você não mandaria umas fotos pra mim, né? A gente vai ficar 2 meses longe. E o seu marido lá, 2 meses longe, sem sexo, longe de uma buceta. Você prefere mandar uma foto pra ele, pra ver se ele se satisfaz com as fotos suas, pra acalmar, é. Ou você fala, não vou mandar a foto, porque vai que eu termino com esse filho da puta, põe a foto na internet. E se arrisca, por exemplo, dele tentar se aliviar com uma cortesã norte-americana. Só que assim, ó, se ele vai sair com uma mulher lá, ele vai sair eu mandando foto ou não, meu filho? Não, nem sempre. Não. Não. Punheta, você bate com foto de qualquer um. Desculpa, cara. Desculpa. É que nem aquela mulher que vira pra mim e fala assim... Não, é verdade isso aí. Punheta, você bate com foto de qualquer um. Peguei o meu marido batendo punheta no computador. Foda-se, ele que bata, cara. Eu tava dormindo. Mas se o computador estiver desligado, você começa a se preocupar. Então, é, mas é isso mesmo. Tipo, com foto, ele vai bater punheta pra qualquer um. Ele vai bater punheta pra mim, ele vai bater... Tipo assim, agora, se ele quiser sair, comer alguém, ele vai sair com foto sua, sem foto sua, do jeito que quiser, cara. Isso daí já é necessidade física, é outra coisa, é necessidade de você ter uma mulher. Gabi, você não sabe como o homem pensa mesmo, viu? É. Mas, ó, completando o que o Zé falou, pra vocês mulheres, uma dica. Fala que vão bater foto em close e manda qualquer foto que vocês acharem na internet. Não, então, quando eu mando foto... É, fala assim, quando eu mando foto, ou eu mando foto, tipo... E manda que... do Roberto Carlos, sei lá. Ou foto que não vai me comprometer, tipo, por exemplo, sei lá, eu de calcinha, sutiã, deitada de barriga pra baixo... Decora. Melhor ângulo do mundo, assim, tipo, tô linda naquela foto, não está mostrando nada, se for pra internet, tanto faz. Exatamente. Beleza. Agora, tipo, vou tirar pelada aqui na frente, hein? Ó, vou ficar pelada aí na câmera, você dá um print. Não, assim, né? Eu vou pro ginecologista hoje, vou pedir pra ele tirar uma foto. É, também né? Não. Não, aí não, né? Esse negócio de decote, coisa que não me... Então. Beleza. Então, isso pra mim assim, tudo bem. Não, mas assim eu mando, eu não mando pelada, porra. Se eu for mandar pelada do pescoço pra cima, não vai ser eu, hein? Eu vou procurar outra gordinha melhor na internet e vou mandar. Agora, mandar foto que comprometa é meio engraçado. Foto do meu decote tem no meu perfil, cara. Desculpa. Pois é. É que também, né, Gabi? Qualquer foto que tirar sua do decote, né? Cada vez maior, né? Cada vez maior, só o que eu falo. Olha lá, a Pandora tá medindo desde que me conheceu. Nossa, eu tenho medo, se cair só, lá, acabou o mundo. Só pra concluir o que o Zé falou também, se o cara estiver lá nos Estados Unidos, tem mulher que se mandar a foto pro cara, se o cara estiver pensando em trair ela, a pessoa, a esposa manda a foto, o cara fala, agora que eu vou trair mesmo, agora foda-se. Agora eu vou trair mesmo. É uma pá de cal no casamento, né, cara? Não é mais fácil fazer um buraco no mesmo. Mamão? Fazer um buraco no mamão, não. Cara. Ou pra que fazer o um buraco, cara? Puta. Faz um buraco e usa o mamão. Mamão, cara? Tem que porque eu uso o mamão, eu uso a direita. Depois eu uso o mamão esquerdo. A lenda que é parecida. Tem que pôr no micro-ondas, né? Porque deve ser gelado. Você pode pôr no sol também. Ah, vai ter umas minas que é gelada também. Gente, que puta. Microfibia. Vamos agradecer aqui a presença das três moças que falam muito. Lidiane, você tem algum jabá pra fazer? Jabá tem, sempre. É, eu faço parte de dois podcasts, na verdade. Que o primeiro é o Jurassicast, que ele é o de cinema, que é jurassicast.com.br. E o segundo, ele é o Fase Beta Podcast, ele é o fasebeta.com.br, que é sobre cultura pop também. A gente fala de tudo que vocês imaginarem e a gente também acompanha os eventos que acontecem aqui em Brasília. Que você faz junto com o namorado da Niedia, né? Com o quê? Namorado da Nídia. Esse é o Jurassic Cast, sim, não, o Jurassic Cast é com o Miotti, exatamente. Junto com o namorado da Lorena. Será porque eu acho que. Nem... Não? Por quê? Miotinho. Ela mora a Lorena... 1.500 quilômetros do cara e você tá todo dia do lado dele. Coitado. Ah, ela não tem ciúmes, não. Ela sabe que eu não quero. Ela tem bro code, meu filho. Até aqui? É. Bro code. Código não, bro. Não. Não, minha querida. A gente não. É brother. Não. Caralho. Ah, vocês não aprenderam nada aqui hoje, hein, conheci... moço? Eu acho que não é isso, não. Eu conheci a Lorena lá em Fortaleza e eu acho que ela se garante mesmo, cara. A menina é bonita. Ah, sim. A Lorena é muito boa. Não, e o Miotti, a gente sempre foi muito brother. E a gente se conhece até antes um pouco deles começarem a namorar. Eu já acompanhei toda a historinha deles de amor. Que gracinha. E é bem tranquilo, assim. Tanto que às vezes eu converso com ela, fico zoando ela e tal. É bem tranquilo. Não tem ciúme, não. Próximo programa de traição, nós vamos chamar a Lorena. Mas isso é coisa da cabeça de vocês. Não, o jabá fica por aí. Se alguém quiser saber quem eu sou, me procura nesses podcasts, qualquer coisa. Não, não tenho Tinder, mas eu tenho todas as redes sociais que vocês imaginarem. É, meu nome é Lidiane Bruno, é Lidiane com Y de primeiro I, e eu tô em todas as redes sociais. Então, se vocês quiserem, podem me procurar, tá bom? Também tivemos aqui a participação da Pandora. Mais uma vez, foi um prazer enorme gravar com você, minha querida. Gostou do episódio? Gostei, gostei. Foi bacana. Deu pra capturar um pouquinho da ideia de vocês, mas vocês falando que a gente não aprendeu muito sobre homens, mas eu acho que mulheres nunca vão entender tudo sobre homens e homens nunca vão entender tudo sobre mulheres, e eu acho que é isso que faz a gente se gostar tanto. A gente é misterioso, a gente é misterioso. Pavão misterioso. Nossa senhora, o pavão é ótimo. Pandora, algum jabazinho também ou tá por conta? Tô por conta, meu filho, mas se quiser me achar no Twitter é @pandora e é isso. Valeu, um abraço. Eu vou pedir da nossa querida Gabriela, abriu o coração aqui, né? É. Bate um monte de peito, um monte. Gabi, tem algo pra dizer aí, meu? Não, cara, tô de boa, tipo... Tô de peito aberto, Gabi, vai. O que vocês querem que eu fale? Gabi! Faz o jabá do seu marido aí, vai. É. Aí a gente tem a cidadegamer.com.br, é isso mesmo? Ah, meu. É isso. Eu só senti falta do seu Nonô, o seu Nonô não falou nada nessa merda desse episódio. Não, é porque eu tô com dor de garganta, porra. Você tá rindo, seu Nonô? Você tá feliz? Eu tô feliz. É que as ex do seu Nonô já morreram tudo, né? Ex-bom, ex-morto. Você lembra como foi que você terminou com a sua última ex, seu Nonô? Conta alguma coisa, não sei se nada. É a morte, né, Zé? Morreu. Você tem alguma história de vingança de ex pra contar pra gente, Leonor? Tem várias, né, Zé? Uma vez uma tentou colar o meu pênis na barriga, né, mas colou o saco por cima do pinto, ficou um negócio meio complicado de entender. Ficou tipo mas... fofão, foi tipo fofão? Parecia um fofão. Parecia um speedbag, já viu? Já? Parecia um pogobol virado do cabelo. Exato, exato. Mas tirando isso, não, elas morrem mesmo, assim. É morte natural, né? 83 anos já deviveu bastante. E se quiser mandar nudes aí, alguma das três, pode mandar. Ah, bom, achei que era o seu Nonô que ia mandar nudes. Eu já tava ficando desesperado. Pode bater punheta aqui, Zé? Não, não. Não. Tá. Agora? É, sim. Já? Então é isso, gente. É aqui que termina... Que é... Malandrido. Olha que o perna vai mandar tirar isso, cara. Ele é muito pesado. Chega, tchau, please. Tchau, gente. Achamos! Caixa Preta do Tosco. Tá começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui quem fala é o merda do Zé Ferreira. ridículo, velho. Por isso que eu queria falar isso. Só o perna que consegue fazer isso. Cadê o perna? Ah, não tá. Bom, eu queria propor um novo trava-língua, que eu tive uma ideia muito boa enquanto eu estava vendo o vídeo do menino que desenha vocês. Fala aí que eu sou bom em trava-língua. Aí eu percebi que a sombra do perna é um pau preto gigante, né? Vocês viram? Com bola e tudo, assim, ó. O peito do pau do perna é preto. Cadê o perna? Foi a primeira coisa que eu falei pra Gabi, mas a sombra do perna é um pau? Cadê o perna? É quase um 2-3 pins, só que com porra. Cadê o perna? Peludo, tem que pôr peludo no meio aí agora. Cadê o perna? Eu acho que é o nome do saco. Não, saco é escroto. Acho que é o nome do pi. Ó, eu vou ver se o cara está baixando alguma coisa, pornografia, alguma coisa, porque tá muito ruim o retorno pra mim. Vamos lá. É igualzinho o mortadela que tá banhado aqui, né? Tá bravo. Não, tô te acusando. Tá, falem vocês agora. Vocês agora. Cadê o perna? São três que tem pegada, né? Quem que tem pegada aí? Não, a gente, todo mundo aqui tem pegada, então, né? Tá balançando a cabeça furecidamente, né? Botando os bichos pra fora. O HD é curto aqui. Cadê o perna? De quantos anos de vídeo já tem mais vídeos, né, cara? Será que... Mulher e o perna é foda. Pá, tomado. Cadê o perna? Não, eu acho muito ridículo, cara. É ridículo. Chama o Luciano Huck que ele vai resolver. Pau, velho. Eu vou ficar aqui parado. Gente, parece que eu tô bêbado, que horror. Oi? Quem que é a Angélica? Eu sou a Lidiane. Cadê o perna? Duas? Eu já mandei a outra com ele já lá. Chega. Lidiane, só ouvindo. Eu estou trancada no banheiro porque a minha excelente, casa. Valeu. Ah, desculpa. Cadê a perna? Se alguém quiser cagar hoje na sua casa, não tem. Não tem conversa. Não tem. Tá batendo punheta. Eu estou começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Isso saiu muito legal, velho. É assim que eu falo. É o Felipe de Longa. E do que a gente vai falar hoje, Zé? Não, cara, apresenta o Bobo primeiro. Não, do que a gente vai falar hoje, Zé? Por quê? Por que tá coalhado de mulher, Zé? Tá coalhado. Bom, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Então... Ah, enfiasse no ex. Cadê o perna? Tá só um pouquinho aqui. O alemão tá pegando fogo. O alemão foi atacado por maringondo. Maringondo. Ó, tem um monte de homem, um monte de mulher e o alemão já tomou uma picada. É. Aí você vê a preferência, né? E aí, tem uma criança gritando. É meu irmão, calma. Eu vou deixar. Quer cagar, no coitado. É. Oi! É, tem alguém tentando cagar, Lidiane. Sai do banheiro. Não, tem um demônio aí de novo. Cadê a perna? Nossa, você cagou durante esse tempo ou não? Ih, começou a cortar. Cortou o canel do Robinho aí, mano. Cadê a perna? Redes, coloca essa parte sem a perna saber, hein? É, dá um jeito. Te dou 15 anos a mais. Peraí, para tudo. Tosco Chanchada Podcast, editado e finalizado por Wellington Hendrix.